Caminhei para bem longe dali, pois os risos me faziam chorar. Nos meus sonhos de saudade eu fim chegar. Tudo Fábio MC, Dudu Fox. Não me chame de rasteiro. Não me chame. Ei, não me chame de rasteiro, tô de saco cheio. Tive poucos endereços, preciso de um rateio pra comprar um livro, uma erva, uma breja e um podrão. É tedioso esperar pela revolução. Não sei quase nada, mesmo assim sou questionado. Comportamento dissimulado é material estudado. Quem és tu quando se banca? Qual bandeira levanta? A carteira tá vazia, sobra poucas alianças. Soluços e silêncios, alguma coisa se ergueu. Arados e batuques, a construção aconteceu. Muitos perderam, era de se esperar. Muitos deixaram e devemos continuar. O caminho mais fácil é sedutor. Quem tem privilégio nunca faz favor. Ficam bolados, dizemos o conceito. Ficam abismados, sabemos o direito. Negocia com o patrão, saiba a dependência. Afroche as correntes da subserviência. Não seja leigo nos planos de independência. Eles querem mesmo a nossa consciência. Só que não somos práticos da libertação. Casarões e palacetes não tem nosso esfregão. Temos notas com passadas de paixão. Labaredas de um povo em combustão. Labaredas de um povo em combustão.